Cheiro 42, capítulo 35. Na segunda-feira de manhã, Michael e Rowan foram os dois à Baixa tentar obter as suas cartas de condução da Louisiana. Não podiam comprar um carro não tendo carta de condução daquele estado. E quando entregaram as suas cartas de condução da Califórnia, o que tinham de fazer para receberem as cartas de condução da Louisiana foi um ato cerimonial e final, estranhamente excitante, como ter que devolver um passaporte ou talvez desistir da cidadania. Michael deu por si a olhar de relance para Rowan e viu o seu sorriso secretivo e encantado. Na segunda-feira à noite, fizeram um jantar leve no Desire Oyster Bar, um gumbo que veio a ferver, cheio de camarões e de andouille, e cerveja gelada. As portas do restaurante estavam abertas para Bourbon Street. As ventoinhas do teto agitavam o ar fresco à sua volta e ouvia-se o jazz doce e ligeiro que saía do bar Mahogany Hall do outro lado da rua. "Este é o som de Nova Orleans", disse Michael. "Este jazz que tem uma verdadeira canção, joie de vivre, nunca tem nada de sombrio. Nunca tem nada de triste, nem sequer quando tocam nos funerais." "Vamos dar um passeio a pé", disse ela. "Quero ver todos os bares manhosos com os meus próprios olhos." Passaram a noite no quarter, acabando por se afastar das luzes vivas de Bourbon Street e das montras elegantes da Royal and Charles, indo depois até ao mirador do rio em frente a Jackson Square. Foi óbvio que o tamanho do quarter espantou Rowan, bem como a sensação de autenticidade que, de alguma forma, sobrevivera às renovações e aos vários melhoramentos. Ele deu por si, de novo, invadido pelas inevitáveis recordações. Domingos, ali passados com a mãe. Não podia opor-se aos melhoramentos dos passeios e dos candeeiros e do novo pavimento empedrado em volta de Jackson Square. Este ficara com um aspecto ainda mais vital do que tinha no seu passado mais pobre e volátil. Depois da longa caminhada, soube-lhe bem sentar-se no banco ao pé do rio, a olhar para o brilho escuro da água, a ver os barcos de diversões cheios de luzes, como grandes bolos de noiva, passar contra as formas indistintas da outra margem. Prevalecia alegria entre os turistas que iam e vinham ao miradouro. Conversas em voz baixa e gargalhadas esporádicas, pares abraçados nas sombras. Um saxofonista solitário tocava uma melodia dolente pelas moedas que as pessoas atiravam para o chapéu aos seus pés. Por fim, voltaram ao grande movimento de pedestres, dirigindo-se para o velho Café du Monde, para beber o famoso café com leite e comerem bolas de Berlim. Sentaram-se durante um pouco ao ar quente, enquanto as outras pessoas se sentavam e levantavam das pequenas mesas peganhentas à sua volta. Depois, entraram e saíram das lojas, que agora enchiam o velho French Market, em frente aos edifícios tristes e elegantes de Decatur Street, com as suas varandas de ferro forjado e esguias colunetas de ferro. A pedido de Rowan, Michael levou-a de carro ao Irish Channel, passando ao largo das escuras ruínas de St. Thomas Project e seguindo o rio com os seus armazéns desertos enquanto pôde. Talvez Annunciation Street tivesse melhor aspecto durante a noite, com alegres luzes nas janelas das pequenas casas. Continuaram para a parte alta da cidade, por uma rua estreita, ladeada de árvores, até à parte vitoriana, onde os casarões estavam cheios de adornos vulgares e de arabescos, e ele apontou-lhe a sua casa preferida, a que ele adoraria restaurar. Que sensação extraordinária aquela de ter dinheiro nas algibeiras, na sua velha cidade natal. Saber que podia comprar aquelas casas exatamente como sonhara durante a sua infância, sem esperança e desesperada. Rowan parecia ansiosa, feliz e curiosa em relação às coisas à sua volta. Aparentemente nada lamentava, mas o que é certo é que era cedo demais. De vez em quando ela falava em rompantes e a sua voz, ligeiramente rouca, nunca deixava de o encantar e de o distrair ligeiramente do conteúdo que ela dizia. Ela concordava em que as pessoas eram incrivelmente amigáveis. Demoravam um certo tempo a fazer tudo, mas eram tão completamente sem maldade que era quase difícil de imaginar. Os sotaques dos membros da família espantavam-na. Beatrice e Ryan falavam com um ligeiro sotaque de Nova York na voz. Louisa tinha um sotaque completamente diferente. E o jovem Pierce não falava nada como o pai. E todos eles acabavam, em algumas palavras, por falar um pouco como Michael. Não lhes digas isso, querida, avisou ele. Eu sou do outro lado de Magazine Street e eles sabem-no. Não penses que não sabem. Eles acham-te maravilhoso, disse ela, ignorando o comentário dele. Pierce diz que és um homem antiquado. Ele riu-se. Bom, que diabo, disse Michael, talvez seja mesmo. Ficaram a pé até à tarde a beber cerveja e a conversarem. A velha suíte era tão grande como um apartamento, com o seu pequeno escritório e cozinha, além da sala de estar e do quarto. Ele deixara de se embriagar e sabia que ela se apercebia disso, mas não dizia nada, o que de facto era melhor. Falaram da casa e das pequenas coisas que tencionavam fazer. Ela tinha saudades do hospital? Sim, tinha. Mas naquele momento isso não era importante. Ela tinha um plano, um grande plano para o futuro que em breve revelaria. Mas não podes deixar a medicina. Não te estás a referir a isso, pois não? Claro que não, disse ela pacientemente, baixando ligeiramente a voz para dar mais ênfase. Pelo contrário, tenho pensado na medicina a uma luz completamente diferente. O que é que queres dizer com isso? É demasiado cedo para te explicar. Eu própria não tenho bem a certeza, mas a questão do legado altera as coisas. E quanto mais coisas sei sobre o legado, mais as coisas se irão alterar. Estou a fazer o internato na Mayfair and Mayfair. A especialidade é dinheiro. Apontou para os papéis que estavam em cima da cama. E está a correr bastante bem. Queres mesmo fazer isso? Michael, tudo o que fazemos na vida fazemos com certas expectativas. Eu cresci com dinheiro. Isso significou que pude ir para a Faculdade de Medicina e continuar com um longo período como médica residente em neurocirurgia. Não tinha de me preocupar com o marido ou filhos. Não tinha nada com que me preocupar. Mas agora as quantias de dinheiro alteraram-se radicalmente. Com dinheiro como o dinheiro Mayfair, podem-se financiar projetos de investigação, construir laboratórios, pode-se mesmo montar uma clínica adjacente a um centro clínico dedicado à especialidade de neurocirurgia. Ela encolheu os ombros. Tu percebes o que eu quero dizer? Claro. Mas se te envolveres nisso dessa forma, isso impedir-te-á de estar no bloco operatório, não é? Terás de ser administradora. Possivelmente, disse ela. A questão é que o legado representa um desafio. Eu terei de usar a minha imaginação para utilizar uma frase feita. Ele assentiu. Percebo o que estás a dizer, respondeu. Mas eles não irão causar-te problemas? Acabarão por causar. Mas não é importante. Quando eu estiver preparada para avançar, isso não importará. E farei com que as mudanças não sejam bruscas e agirei com o maior tato possível. Quais mudanças? Repito que ainda é cedo demais. Ainda não estou preparada para apresentar um grande plano. Estou a pensar num centro neurológico aqui em Nova Orleans, com o melhor equipamento possível e com laboratórios para fazer investigação independente. Santo Deus, nunca pensei em nada assim. Até aqui nunca tive a mais leve hipótese de lançar um programa de investigação e de o controlar por completo, sabes? determinar os objetivos, os parâmetros, o orçamento. Tinha uma expressão distante no olhar. O que é importante é pensar em termos da dimensão do legado e pensar por mim própria. Ele sentiu-se invadido por uma vaga inquietação. Não sabia porquê. Sentiu um arrepio na parte de trás do pescoço ao ouvi-la dizer: "Não achas que essa seria a redenção, Michael? Se o legado Mayfair fosse aplicado a curar?" "De certo que entendes", remontando a Suzanne e a Jan van Abel, o cirurgião, a um grande e inovador centro médico, evidentemente dedicado a salvar vidas. Ele ficou a pensar, incapaz de responder. Ela encolheu ligeiramente os ombros e levou as mãos às fontes. "Ainda há muito que estudar", disse ela. "Muito que aprender. Talvez seja apenas uma fantasia, sabes? Uma encantadora continuidade imaginária." "Sim, continuidade", disse ele num murmúrio. Como a continuidade de que ele estava tão seguro quando acordou no hospital depois de se ter afogado. Tudo se relacionava. "Escolheram-me pelo que eu era. E está tudo relacionado." "Tudo é possível", disse ela, observando para ver qual era a sua reação. Uma pequena chama dançava-lhe nas faces e nos olhos. "Muito perto de ser perfeito", disse ele. "Então por que é que estás com esse ar? Que é?" "Não sei." "Michael, para de pensar nas visões. Para de pensar em pessoas invisíveis no céu que dão significado às nossas vidas. Não há fantasmas no sótão. Pensa por ti próprio." "O que estou a fazer, Rowan?" "Não te zangues. É uma ideia maravilhosa. É perfeito. Não sei porque é que me provoca insegurança." "Tenha um pouco de paciência comigo, querida. Como tu própria disseste, os nossos sonhos têm de ser proporcionais aos nossos recursos. E isso ultrapassa-me." "Apenas tens de me amar e escutar. E deixares-me pensar em voz alta." "Estou contigo, Rowan. Sempre. Acho que é maravilhoso." "Estás a ter dificuldade em imaginá-lo", disse ela. "Eu compreendo. Eu própria só agora é que consigo. Mas, caramba, tenho dinheiro para isso, Michael. Há qualquer coisa de absolutamente obsceno naquela quantidade de dinheiro. Durante duas gerações, aquela empresa de advogados cuidou desta fortuna, deixando que ela se alimentasse de si própria e se multiplicasse como um monstro." "Sim, eu sei", disse ele. "Há muito que perderam consciência de que pertence a uma pessoa. Pertence a si própria de uma forma horrível. E é maior do que devia ser para ser de alguém ou controlada por alguém." "Há muita gente que concordaria contigo", disse ele. "Mas Michael não conseguia libertar-se da recordação de estar deitado na cama do hospital em São Francisco e de acreditar que toda a sua vida tinha significado, que tudo o que ele alguma vez fizera e fora estava prestes a ser redimido." "Sim, isso redimiria tudo, não redimiria?" disse ele. "Então porque é que via o jazigo com as suas 12 gavetas e a porta por cima, e o nome Mayfair gravado em grandes letras e as flores a murchar no calor sufocante?" Forçou-se a deixar de pensar naquilo. Escolheu a melhor distração que conhecia: olhar para ela. Apenas olhar para ela e pensar em tocar-lhe e resistir a essa vontade, apesar de ela estar a centímetros dele e querendo quase de certeza que ele lhe tocasse. Estava a resultar. Um pequeno interruptor foi subitamente lançado no mecanismo implacável que era o seu cérebro. Estava a pensar no aspecto das suas pernas nuas e como os seus seios eram delicados e volumosos sob a sua curta camisa de noite de seda. Os seios pareciam-lhe sempre um milagre. Quando lhes tocava ou os sugava, pareciam demasiado deliciosos para serem mais que momentâneos, como gelado ou natas. Esperava-se que derretessem na boca. Para ele, o facto de ali ficarem, dia após dia, à espera, fazia parte de toda a impossibilidade do sexo feminino. Aquela era toda a ciência que ele sabia. Inclinou-se para a frente, encostou os lábios ao seu pescoço e deu uma pequena rosnadela. "Agora é que a fizeste bonita", murmurou ela. "Bom, já não era sem tempo", disse ele, no mesmo tom de voz grave. "Que tal ires ao colo para a cama?" "Adoraria", ronronou ela. "Já não fazes isso desde a primeira vez." "Santo Deus, como é que posso ser tão desatento?", murmurou ele. "Que tipo de homem antiquado é que eu sou?" Enfiou o braço esquerdo sob as suas coxas quentes e sedosas e amparou-lhe os ombros com o direito, beijando-a enquanto a erguia, exultando secretamente por não ter perdido o equilíbrio e caído. Mas tinha-a bem agarrada, leve, muito encostada a ele, e súbita e febrilmente submissa. Foi canja chegar à cama. Na terça-feira, os homens do ar-condicionado começaram a trabalhar. Havia suficientes telhados de alpendres para todas as peças do equipamento. Joseph, o decorador, tinha levado todas as peças de mobiliário francês que precisavam de restauro. As belíssimas mobílias de quarto, todas elas datando da era da plantação, só precisavam de polimento e as mulheres da limpeza tratariam disso. Os estucadores tinham acabado o quarto da frente e os pintores tinham selado tudo com plástico para fazerem um trabalho limpo, apesar do pó do trabalho que estava a ser feito no resto da casa. Rowan tinha escolhido um tom de bege champanhe para as paredes dos quartos e branco para o teto e madeiras. Os homens das alcatifas tinham ido tirar as medidas ao segundo andar. Os homens encarregues do chão estavam a lixar a sala de jantar, onde, por qualquer razão, um soalho de carvalho tinha sido assente sobre o antigo soalho de pinho que apenas precisava de uma demão de poliuretano. O próprio Michael tinha ido ao telhado verificar as chaminés. As lareiras para lenha da biblioteca e do salão estavam em boas condições, tendo uma excelente tiragem. O resto das lareiras há muito que tinham sido adaptadas a gás e algumas estavam tapadas. Ficou decidido substituir os aquecedores por outros de um modelo mais atraente e que pareciam carvão a arder. Entretanto, os apetrechos da cozinha tinham sido todos substituídos. As antigas bancas de blocos de madeira de talha estavam a ser lixadas. Seriam envernizadas no final da semana. Rowan estava sentada, de pernas cruzadas, no chão da sala, com Joseph, o decorador, rodeada de cortes de tecidos de cores vivas. Escolheu uma seda bege para os cortinados da sala da frente. Queria uns cortinados de um damasco mais escuro para a sala de jantar, que combinasse com os murais da plantação. No andar de cima seria tudo alegre e claro. Michael estudou as amostras de tintas, escolhendo tons suaves de pêssego para o resto do chão, um bege mais escuro para a sala de jantar e que repetia um dos principais tons dos murais e branco para a cozinha e para as copas. Pediram orçamentos para a limpeza das janelas e das empresas que limpavam lustres. O relógio de pêndulo da sala de estar estava a ser reparado. No final da manhã de sexta-feira, a governanta de Beatrice, Trina, comprara já a roupa de cama para os vários quartos dos andares de cima, incluindo almofadas e edredões de somaúma novos, e os lençóis tinham sido guardados nos armários e nas gavetas com saquinhos de ervas aromáticas. O trabalho nas condutas do sótão terminara. O papel de parede do quarto de Milly, do quarto da doente e do de Carlota já tinha sido arrancado e os estucadores já estavam quase a acabar de preparar as paredes para serem pintadas. O sistema de alarme contra roubo também já estava instalado, incluindo detetores de fumo, proteção de vidros e botões para pedir assistência médica de urgência. Entretanto, uma outra equipa de pintores estava a trabalhar na sala. A única falha do dia tinha talvez sido a discussão de Rowan, ao meio-dia, ao telefone, com o Dr. Larkin, em São Francisco. Tinha-lhe dito que ia tirar férias prolongadas. Ele sentia que ela o tinha abandonado. Uma herança e uma bela casa em Nova Orleans tinham-na afastado da sua verdadeira vocação. Foi evidente que as suas afirmações vagas quanto aos seus objetivos e ao seu futuro apenas serviram para o irritar ainda mais. Por fim, ela tinha ficado exasperada. Não estava a virar costas ao trabalho de toda a sua vida. Estava a pensar em termos de novos horizontes e, quando quisesse falar com ele sobre isso, comunicar-lhe-ia. Quando desligou o telefone, estava exausta. Nem sequer ia voltar à Califórnia para fechar a casa de Tiburon. Arrepia-me só de pensar nisso, disse ela. Não sei porque é que estou a dar tanta importância a isto. Só que não quero voltar a ver aquela casa. Mal consigo acreditar que me livrei dela. Tenho vontade de me beliscar para ter a certeza de que não estou a sonhar. Michael compreendeu. No entanto, aconselhou-a a não vender a casa antes de deixar passar um certo tempo. Ela encolheu os ombros. Pô-la-ia à venda no dia seguinte se não a tivesse alugado ao Dr. Slattery, o seu substituto de São Francisco. Em troca de uma renda extremamente baixa e isenção de caução, Slattery tinha de bom grado concordado em encaixotar todas as coisas pessoais que havia na casa e mandá-las para o sul. Ryan tinha tratado de pôr os caixotes no armazém. Provavelmente os caixotes ficarão lá por abrir durante 20 anos, disse ela. Por volta das 2 da tarde de sexta-feira, Michael foi com Rowan a um concessionário Mercedes-Benz em St. Charles Avenue. Aí estava uma tarefa divertida. Ficava a pouco mais de um quarteirão de distância do hotel. Quando ele era rapaz, ia da biblioteca em Lee Circle, a pé para casa. Costumava entrar no grande stand e abrir as portas dos carros alemães, espantosamente belos, e encantar-se com eles, até um vendedor dar por ele. Não referiu isso. O que era certo é que tinha recordações de cada quarteirão por que passavam, de tudo o que faziam. Limitou-se a observar divertido e em silêncio, enquanto Rowan passava um cheque para 2 carros, o desportivo e pequeno 500L, descapotável, de 2 lugares, e o grande e luxuoso carro de 4 portas. Eram ambos creme, com bancos de pele cor de caramelo, pois eram os que estavam disponíveis no stand. Na véspera, ele tinha comprado uma luxuosa carrinha americana, na qual poderia transportar praticamente tudo o que quisesse com facilidade e com o conforto do ar-condicionado e do rádio. Divertiu o facto de Rowan não parecer achar notável a experiência de comprar 2 carros, nem sequer pareceu achá-la interessante. Pediu ao vendedor para mandar levar o carro a First Street, metê-lo dentro dos portões e entregar a chave no ponto Chartrain. Levariam com eles o descapotável. Saíram do stand e subiram St. Charles Avenue, no meio de um trânsito lentíssimo, até ao hotel. Vamos sair daqui no fim de semana, disse ela. Vamos esquecer da casa e da família. Já? Perguntou ele. Tinha estado a pensar que nessa noite podiam os dois fazer um cruzeiro de jantar no barco do rio. Dir-te-ei porquê. Fiz a interessante descoberta de que as melhores praias de areia branca da Flórida ficam a menos de 4 horas daqui. Sabias? Sim, é exatamente isso. Há umas casas para venda numa cidade da Flórida chamada Destin, e uma delas tem o seu próprio ancorador. Soube isto através de Gerald e Beatrice. Gerald costumava ir a Destin nas férias da primavera. Beatrice vai lá com frequência. Ryan telefonou ao agente imobiliário. O que é que dizes? Sim, claro, por que não? Outra recordação, pensou Michael. Naquele verão, em que tinha 15 anos e a família deu um passeio àquelas mesmas praias de areia branca no enclave da Flórida. água verde sob o pôr do sol vermelho. E tinha estado a pensar nisso no dia em que se afogou em Ocean Beach, quase exatamente uma hora antes de conhecer Rowan Mayfair. Não sabia que estávamos tão perto do Golfo, disse ela. Ora, o Golfo já é mar a sério. Quero dizer, como o Oceano Pacífico é mar a sério. Eu sei, Michael riu-se. Sei distinguir mar a sério quando o vejo. E riu às gargalhadas. Bom, olha, estou morta por ver o Golfo. Claro. Já não vou ao Golfo desde o tempo em que andava no liceu e fomos ao Mar das Caraíbas. Se for tão quente quanto me lembro, sim, vale definitivamente a pena lá irmos. Sabes, provavelmente consigo que alguém me traga o Sweet Christine para cá. Ou melhor ainda, posso comprar um barco novo. Alguma vez fizeste um cruzeiro no Golfo? Ou no Mar das Caraíbas? Não, disse ele. Eu já devia estar à espera disto, depois de ver a casa em Tiburon. São só 4 horas, Michael, disse ela. Vá lá, nem um quarto de hora demoramos a fazer a mala. Eugénia estava sentada à mesa da cozinha a polir as pratas que estavam nas gavetas da cozinha. É uma alegria ver vida nesta casa, disse ela. É, não é? Disse Michael. Pôs-lhe o braço sobre os ombros magros. Que tal voltar para o seu antigo quarto, Eugénia? Quer? Ah, sim, gostaria muito. Claro que podia já ficar no fim de semana. Era demasiado velha para aturar todas aquelas crianças em casa do filho. Gritava demasiado com as crianças. Ficaria muito contente por voltar. E sim, ainda tinha as suas chaves. Mas aqui nunca são precisas chaves. Os pintores estavam a fazer serão. A equipa que estava a trabalhar no pátio ficaria lá até escurecer. Dart Henley, o braço direito de Michael, concordou alegremente em fiscalizar tudo durante o fim de semana. Que não se preocupasse. Olha, a piscina está quase pronta, disse Rowan. Na realidade, todo o trabalho de reparação do interior estava já acabado. Na semana seguinte, dariam a primeira demão de estuque e depois a tinta. Toda a vegetação selvagem tinha sido retirada da zona lajeada. As pranchas de mergulho tinham sido restauradas e a graciosa balaustrada de pedra calcária tinha sido posta a descoberto em todo o jardim. O bucho espesso tinha sido arrancado. Tinham sido descobertas mais cadeiras e mesas de ferro forjado no meio da vegetação e tinham sido postos a descoberto os degraus inferiores de laje do alpendre lateral, provando que este fora aberto antes do tempo de Diêsdra. Podia-se passar da janela lateral do alpendre para as lajes e daí para o relvado. Devíamos deixá-lo assim, Rowan. Precisa de ficar aberto, disse Michael. E além disso, temos aquele pequeno alpendre fechado à rede nas traseiras, junto à cozinha. Já puseram rede nova. Anda, vem dar uma vista de olhos. Achas que te consegues libertar disto? Perguntou Rowan. Atirou-lhe as chaves do carro. Por que é que não guias tu? Perguntou. Acho que te ponho nervoso. Só quando passas os vermelhos e os sinais de stop a alta velocidade, disse ele. Fico nervoso quando cometes duas infrações simultâneas à lei. Ok, bonitão. Desde que nos ponhas lá em 4 horas. Ele olhou uma última vez para a casa. Ali a luz era como a luz de Florença. Nesse ponto ela tinha razão. Ao vê-la incidir sobre a alta fachada sul, fê-lo lembrar-se dos antigos palazzi de Itália. Estava tudo a correr tão bem, tão maravilhosamente bem. Sentiu uma estranha dor dentro de si, um frémito de tristeza e de pura felicidade. Estou aqui, estou realmente aqui, pensou em silêncio. Já não estou longe a sonhar com isto, estou mesmo aqui. E as visões pareciam-lhe distantes, esbatidas, irreais. Há muito que não as recordava num clarão. Mas Rowan estava à espera. E as praias brancas do sul esperavam-nos, mais daquele mundo maravilhoso a reclamar. Subitamente ocorreu-lhe que seria delicioso fazer amor com ela em mais uma nova cama.